怀孕呢？ No turno 5-2, voe direto Duna, em forma ideal de descida. Descida no setor para 4.000 pés, ajuste no 0-3. Chame só um 2-1-2-1, né? Alô, 645, prossegue Alfa Juliette, posição 0241. 0241, Alfa Juliette. 59, autorizado Guarulhos, nível 360, decola soma 0, curva direita. Saída da EL, Lisa Motiva, via UPS 10, Taubaté. Controle Salvador do Opera 1208, aciona 5056. Autorizado 360, Guarulhos, UPS 10, soma pista 10, curva na direita. Saída da EL, Lisa Motiva, transponder 5056. E o nosso transponder, o controle 1208, o transponder 5056, 6259. 6259, protegimento com a EL, tinha um bloco pushback de saneamento. Um abraço. Ok, Mike, meu Alfa, você vai prosseguir para Salvador? Positivo, exceção 44, breve. Piete, reporte na curta final do ano 7. Tá 3897, decolado 09, chame o controle, 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa. Dael 3897, decolou na Dael, boa tarde. 3897, contato o Radex, da via da Record, nível 320. Dael para o 320, visual no setor, alguma possibilidade de voar. Ótima da presença? Foi Dael. Dael da presença, grato. Voo 705, acendo identificação, autorizado via DEF, desça para 2.000 pés, ajuste 1093. Voo 705, cancelada a restrição de velocidade. Direto para a R, reporta final para a E, não atrás do Somar, dentro do aeródromo 140 grau 079. É, você deve estar autorizado direto para a E, chamará no final do grau 07, o mais ou não. Fala, CNR 6259, se eu estiver em Canadá. Autorizado, deixa eu para um táxi. Canadá. Está no final, cobra o Mike Romeo Alfa. Tá, Mike Romeo Alfa. Uso no GR, a critério. O vento 1940 graus 079, você passa a sala controlada. Alô, Canadá Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, sendo convidado 104, ligando frequência do ano. Controle OTAN 3897, devido a formações, vai ter que voar na proa 235 agora por 60 metros. 397, não tem jeito. Grave. 7, curva à direita, corredor AIC, controle no 208, aciona 0276, transponda. Confirme, solicito o corredor axé. Então, está autorizado o DCT a 500 pés, o Mike Romeo Alfa. Chama o controle, perdão, chama a torre 1895, ajusta 013, Mike Romeo Alfa. Centro Recife, frequência 251. Confirme, Centro 3897, chamar 1251. Afirmo, 1251, Centro Recife. Ok, 1251, muito obrigado, uma boa tarde. Está 3897. O acionamento de decolagem na parte do GRAE, o vento no 30 graus, no 09. Bota fora do sol. Azul 17 no 2. Azul 17 no 2. Serviço Rodés Cerrado. Na posição grande, chame o controle Aracaju 203. 203, grato. Tá bom, vamos lá, Mike Romeo Alfa. Decolar 217, prossegue para o norte em Rimar. Reporta final em Rimar, para pouso. Sim, positivo, reporta final, agora já visual. para o táxi com 148 a bordo, com horas de autonomia, alternando Galeão, Oxa 6259. 6259, autorizado táxi via parte 1, táxi índia, contestado no 0, chame TUI 11895, ajuste no 0, 13. Vive táxi via parte índia, ponto espera da 10, quando lá torre 118-95, ajuste no 03, ou 6259, grato, boa. Bom voo. Michael Romeo Alfa, solo Zulu 9, ligando sequência boa. Obrigado, Zulu 9. Whisky Sierra Tango, fly head in Duna position, repeat back from 10. Way ahead of everyone, speed to zero, fly heading Duna position, Mr. Chairman. Clear to send 4,000 feet. Clear to send 4,000 feet, Mr. Chairman, thank you. Voador, boa tarde, Ocean 6259, ponto espera do 10, pronto. Ocean 6259, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 099. Nave decolar na 10, Ocha 6259. Aérea 7052, desça para 2000 pés, ajuste no 03. Chama controle Salvador 208. Salvador 208, Oxa 6259, grato, boa. Salvador, boa tarde, Oxa 6259, Natael, passa 1500. 259, contato reverso da 360 via da Acende ao 360, alguma possibilidade de voarmos Leda? Autorizado. Está presente, voa Leda, ou 6259, grato. Salvador, boa tarde, eu sou 27181, send back straight para Vitória da Conquista, nível 180. Está autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola 10, curva direita, saída Umbrella. Após Apple e após você sair conforme o rota do plano de voo. Conta aí, Salvador, Terra 1208, Oceano 5073, responder. Controle 208, o transponder 5073, 2781. 3781, Tuna 5-2, confirma a flor magnética. Matando 1,5 graus, confirma a flor magnética. Ponte para a correção, 10 graus à esquerda, reporte interceptor no localizador. 1,25 graus, a correção reportará. 10 graus, 1,0 graus à esquerda. Pelo 5, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Isso é Tango, cruzando 2000 feet, planeta 1013. Continue descendo 2000 feet, planeta 1013, with 7. Então, 3283, água da Copa vai parar, árvore elétrica. Como 705, continua a aproximação, agora somente a autorização de pouso. Então, uniforme de área, não passou seu pronto sistema. Leva com uma área da OBT? Netuno 52, ultrapassou a posição Duna. Netuno 52, complete 9, procedimento, diâmetro em Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, Netuno 52. Torre Salvador, Netuno 52. Uno 52, continua a aproximação, número 2, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 013, padrão. Afirmativo. Netuno 52, ameaça confirmada, se destina ao pátio militar? Afirmativo. Netuno transponder. T3, cotejante da Correia, tinha um plano para o direcionamento. Chanel 6259, chame o centro de ciclo, frequência 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 1251, alternando, 13325, 862, 59, grato, boa noite. Boa noite, bom voo. Tráfego avistado, autorizado pouso, portando 0, vento 130, Próxima, Juliette, 705. Turo 5-2, solou 3-3, livra pista à esquerda, viu? Hotel, parte militar, estacionário, levando frequência. Liga na esquerda, via até o pátio militar. Pelo 52. 1645, se autorizado Vitória, nível 360, decola 10, a curva à direita na saída da Leda e após voa direto seguro via Zulu 17. Up Zulu 44. Controle Salvador opera 1208, aciona 5062. Entre runway 10 or 17? 10, Stratton. Roger. No 645, atendente da correção, pronto, pushback, acionamento. Esquerda Tango, estabelece ILS X-Ray, runway 10. Papa Tango, esquerda Tango, complete final, Salvador Tower, 118.95. Salvador Tower, 118.95, esquerda Tango, painkiller. Five. Salvador Tower, good afternoon, Papa Tango, Whiskey, Sierra Tango. Papa Tango, Whiskey, Sierra Tango, continue approach, report landing gear Bower Lock, the KNH 1013. KNH 1013, continue to landing, we are down and locked, Whiskey, Sierra Tango. Papa Tango, Whiskey, Sierra Tango, traffic inside, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots, the runway is fetch. Clear to land, runway 10, Whiskey, Sierra Tango. Fone de azeite, o Whiskey Sierra Tango, 8.5. 8.5, o Whiskey Sierra Tango. Controle a 400 de Salvador, o Papá de Deus. Papá, Tango, máximo, atendendo. Papá, Tango, 1.10. Papá, autorizado Mari para interceptar a Serena Mari. Serena Mari, para interceptar a Serena Mari. Falou, papapá, Tony Farm Charlie. Tony Farm Charlie, possível? Falou, a gente ficou com problemas de comunicação em horário de voo. A gente representou um plano para os 10 agora para trás. Se caso aparecer uma possibilidade, a gente está completamente pronto para fazer ele vai embarcado na frente do da Aurifar para acionar. E é Salvador de Janeiro, ok? Gente, papai, hotel Uniforme Charlie, a gente tá em comunicação agora aqui com o centro pra liberação do seu plano. A gente só necessita do transponder pra liberar, entendeu? Então, assim que nós tivermos o transponder, nós vamos dar esse feedback aí e sente que tá no pátio 5 aí já pra estacionamento. Só um minuto e ainda vai ser pago a conta. Como que seria fazer a prevista e decolando aqui da 17? Temos aqui a 244, as previstas seriam da El, Linda e após é, seguro, posição seguro. Mas nós vamos checar aqui com o controle. Mas provavelmente da El, Linda só vai aguardar a terceira posição. Entendi, da El, Linda aguardando o caminho para a terceira posição. Patio 1, autorizar o táxi, Patio 1, Patio Índia, ponte 0 no 0, chame Toei, 1895, registro no 013. É 454, se tiver funcionamento. Oi, confirmou azul 278, gente, são 3 mil na saída. Com relação com o controle 1208. Serra Tango, Solos 41, já próxima livra à direita e chama só, 121, décima 1. Green light, call Southerground 121, décima 1, Serra Tango. Southerground, décima 1, leave by the route, take a route, 121, décima 1. Décima 1. Três, Pode ser a torre 23. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pista no 0. Vento 130 graus, 062 de nós. Três 97 foi para Dael, Lady Rome, aguardando cópia. Tango Approach, Interstate Juliet. 87 Tango, after the Airbus from TAM. Continue attacks via Apron 1 and report at Lima. Very good. Sapa Hotel Uniform Charlie, cópia. Afirmo, pronto, para captar. Autorizado Santos Dumont, nível 400, Rio Tesolo 44 até a aldeia, após direto, distinto. Recorda 17, saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle 120.8, a torre 1895 e o transponder 5107. Era árvore subindo para 160, sou 278 no censo. Boa noite. Salvador Ground, eu estou atando a Project X-Way Lima. Eu estou atando. Clear Tech via Lima, Mike, report on Quebec. Clear Tech via Lima, Mike, report on Quebec. Eu estou atando a Project X-Way Lima. Eu estou Corre, tá 3283. Tá 3283, autorizado em Armonte, capseiro no zero. Informa que o tráfego que precedeu até R72, na mesma saída, porém nível inferior. Aguarda alguns minutos na capseira. Então ali me mantenho, tá 3283. Você é 3283, várias chamadas, você recebeu a chamada de visão ou não? 3283, até então estava na frequência do solo. Oriana 20.8, transponder 5102. Ano 3197, correto, chame para o chibé da ferramenta. Tango, clear to cross runway 17 until waypoint 5. Informo que monta na proa até o nível 050, conforme solicitado pelo controle. Afirmo, vento no 20 graus 08 nós, autorizado a decolagem pista no zero, tá 3283. E com segurança está autorizado o início do TAC 75 até a Papá, reportando a Papá para ingresso. Autorizado, táxi à direita, no ponto espera da 01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-

283, decolador 48, chama controle Salvador, 120218. Salvador, 3283, boa noite, decolado, mantendo a proa. São 3283, contato radar na decolagem, mantém a proa de decolagem até o nível de voo 050, na saída da água. Manter a proa até o 050 e depois sair da água, 3283. Mantenha o seu chegar da Mari, Papá Romeu, Papá de Deus, Papá. São 3283, após o nível de voo 050, autoridade direta Elefant, subindo para o nível de voo 360. Direto ao 360, 050, direto Elefant, para 3283. Papá Romeu, Papá de Deus, Papá, deixa para 2.000 pés, permanece ajuste autorizado final do procedimento ILS X-Suite, pequeno zero até estabilizado. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, autorizado direto Duna, reporta estabilizado. Direto Duna, reportar estabilizado, Papá Juliette, Papá. São 3283, informa o tráfego 3 horas, 22 milhas, rumo ao oeste, passando 080 para o nível de voo 160, Alfa Tango 72. São 3283. 3283, quem enche o tráfego? Tá, hotel Uniforme Charlie, autorizado decolagem pista 7, ventura 20 graus 089. Outro 5, forma que a aeronave que decola na cabeceira auxiliar, decola na mesma intensidade de saída para nível superior, agora só os minutos para decolagem cabeceira 10. Autoridade direta Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, 27. 1208, grato pela atenção. Bom final de domingo. Saúde do Unifado, Charlie. Controle cordial, boa tarde. O papapá, saúde do Unifado, Charlie. Papapá uniforme. Correção, papapá, hotel uniforme Charlie, contato radar na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 400. 4001. Alguma restrição na frente do servidor? Negativo. Quem está restrição 400, pega uniforme Charlie. Alguma possibilidade de você voar direto seguro? Eu direto vida. Papapá, hotel uniforme Charlie. O atoleiro está presente. Uniforme Charlie. Só aguardando a autorização do controle. Confirma o gol do negócio de 5. Autorização para o passe. Vento 130 graus, 100 nós. 6, controle 120 do sinal 8. 1208, 1645. Senhor Salvador, boa noite, voo 1645, decolando o perfil da El, solicita voar a lenda da presente. 1645, contatada na decolagem, via saída da El, submantenha nível de voo 360, mantenha inicialmente o perfil. 360, mantendo o perfil, voo 1645. Então, 3283, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 126.0 e 128.8. Papau Hotel, uniforme Charlie, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, tá aí o uniforme Charlie, boa noite. Boa noite. Bruno ILS, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, complete sinal do procedimento, chame do Salvador, frequência 118 do sinal 95. Salvador em 1-1-8-9-5, Papá Juliette, Papá. Bota lá Machado travado, Papá Juliette, Papá. Matei. Bom, 099, boa noite, formação em Cutem Yankee. Cruzado com FIS, nível 360, decola 10, curva direita, saída árvore elefa. Após direto Nítibo, November, India Tango, Bravo, Oscar, e após intercepta para o Bizono. Controle de Salvador, Terra 1208, Oceana 5114 no transponder. Continuando a aproximação, aguardando pista livre, Papá Juliette, Papá. De nós, o protegimento da correção, pronto, se tiver adicionamento. Meu Papá Juliette, Papá, tráfego avistado, autorizado pouso, estamos a zero. Vento no 30 graus, 109, confirma somente o pátio. Pátio na mata, senhor. De Salvador, mantenha-se condições de slides nos corredores de slides. Ajuste no 013. Eduardo, isso para o nome de César, para o Travesso Paris. Bom, no 645, chame o centro Recife, frequência 125.1. Recife, 125.1, boa. Boa. Just 1 minute, you will call an HOTIS. Thank you very much. Condo 077, stand by. Gente, mete atenção, tá 3097. Juno 97, autorizado a linhar e manter, capítulo 0. André, Roberto, André, Papai Juliette, Papá, Solô 04, de notícia direita, chama Célio, 21, decimal 1. Passa pra um táxi. Papai Juliette, papai, prossegue Alfa, repórter Juliette. Voo no 168, via chegada a Mário, desça até o nível de voo 070, ajuste no 013. Via Mário, 03, ajuste, desce 070, possibilidade de WhatsApp. Autorizado, ITAP. Voo no 168. ITAP, grato. 0, vento no 20 graus, 099. Lima Mai Quebec, né? Quebec reporte para ingresso, pistão no 735. Clear on 0175, gate number 1, request. Take clearance to Galeon, invite. 1705, clear to Galeon, flight level 360, runway 10, right turn after departure, dial Leda Irumi, via upper November 857. After Mosso, Mike Oscar Lima Sierra Uniform. Approach control frequency 120 this small 8, squawk 5116. So, Galeon 360, 1810, upper November 857, Mosso, dial leader Irumi.